Panorama Agrícola para 25 de junho de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 25 de junho de 2012, está no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: existem momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis. No programa de hoje você ouve as tendências do mercado do alho, a precificação dos produtos ambientais e um seminário de formação no oeste de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Kiwi, laranja e morango ajudam a combater o envelhecimento precoce, assim como o tomate. Vem aí as informações do mercado agrícola. Conversamos com o Marco Lucini, da Ipagre em Curitibanos, que traz orientações ao produtor sobre essa época de plantio da cultura do alho e também informações sobre tendências de mercado, Marco Lucini. Realmente, esse ano, a tendência de mercado para os produtores de alho de Santa Catarina é muito bom. As informações que chegam até o Brasil dão conta que os nossos principais concorrentes tiveram problema de produção. A China, houve uma quebra na produção de 30%, a Argentina reduziu a área de plantio, o Cerrado do Brasil reduziu a área de plantio. Então, a perspectiva para o nosso produtor de Santa Catarina para a safra 2012-13 é muito boa. Luciene, que orientações você poderia dar para o produtor neste momento? O básico e fundamental é semente de qualidade, tamanho do dentinho que vai ser plantado, fazer o plantio em áreas novas, fazer a rotação de cultura, utilização de irrigação, enfim, todo esse manejo que o produtor de alho aqui de Santa Catarina, da nossa região, já está ciente, mas nunca deve-se deixar de recomendar e reiterar, né, que ele utilize, né, semente graúda, área nova, irrigação, plantio bem feito, né, que só dessa forma ele vai ter competitividade nesse mercado globalizado que é o alho. Conversamos com Marco Lucini, da Ipagre, em Curitibanos. Muito obrigado, Lucini, pelas informações. Um abraço a todos. Atmosfera, estudos e projetos da Ipagre Ciran. Num balanço da Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, você ouve a participação do gerente da Ipagre Ciran, Edson Silva. Eu participei lá no Rio Centro sobre a economia verde, um debate sobre a economia verde e a produção de biomassa como energia, né, das fontes alternativas de energia. Depois, no Jardim Botânico, eu fui participar de um debate com a ministra do Meio Ambiente num contexto de empreendedorismo sustentável, né? E depois também fui passar a noite de um debate na Forte da Barra, discutindo algumas coisas sobre preservação ambiental. E agora eu estou aqui no stand do SEBRAE, debatendo com o pessoal dos Estados Unidos e Europa a economia verde. Com relação à economia verde e agricultura sustentável, como é que a Ipagre Ciran pode contribuir? Mas, assim, acho que pelo que eu estou sentindo aqui, nos debates, onde eu tenho ido e conversado com as pessoas, e a própria ministra Reis Monte, eu acho que a Ipagre marcha rumo exatamente hoje esse anseio que a sociedade quer, não só a brasileira, mas como o mundo inteiro quer, né? E gerar, por exemplo, equilíbrio social, empregos, renda e principalmente preservar o meio ambiente. Uma economia mais justa e ambientalmente, né, preservacionista. Né? Debateu assim, hoje, o que o empresário que vai entrar em algum negócio aí, ele tem que ver o que é de graça hoje, né? E o que vai se implicar amanhã que não vai ser mais de graça. Né? O que é economia? Economia é o estudo do fator escasso. Quando, por exemplo, ar não tem escassez, não tem economia, nem nenhum estudo a respeito disso. Então, assim, muito provavelmente, no futuro, logo, o ar não vai ser mais de graça. A água, como fator de produção, né, até X anos atrás, era completamente livre, né? Uso absoluto. Hoje, existe cada vez mais restrições ao uso de água. não só restrições, como pagamento, Tagueta. Esse debate que eu estou participando aqui na tenda do Sebrae, exatamente isso, assim, que um americano expondo agora, dizendo que nos Estados Unidos já tem que pagar por tudo, há crises terríveis, né? É todo um sistema legal avançando para precificar os produtos naturais. Eu acho que o projeto que a EPAG tem aí, particularmente o CIRAM tem, de pagamento de serviços ambientais, para que o governo do estado tem já legislação, que o nosso pessoal do CIRAM ajudou a elaborar, vai assim, perfeitamente combina em casa com essas ideias, né? Muito bem, você quer água, você quer ar puro, isso vai ser precificado cada vez mais, né? Então, acho que o agricultor pode ter uma... ajudar a ter renda e um bem-estar de vida, tendo esse produto que todo mundo está querendo hoje, que é produtos de qualidade, que é o ar, que é a água, que é, enfim, esse contato com a natureza, que a civilização hoje está se dissociando cada vez mais do contato com a natureza, o que não é natural, né? Então, isso é um fator importante de produção. Hoje, o agricultor catarinense, particularmente, ele tem na mão um fator, um commodity, um produto agrícola, um produto ambiental, perfeitamente com um mercado para vender, enfim, cobrar por isso, que é a água e a paisagem, toda essa coisa cultural que nós temos aí. Nós estamos exatamente dentro desse contexto. Assim, podemos avançar muito mais, né? E todo mundo tem essa visão de sustentabilidade, de preservacionista, né? Porque nós temos cada vez mais a população crescendo no mundo. Nós temos e com isso, consequentemente, gera uma demanda por alimentos, né? E por fatores ambientais que hoje ainda não têm preço ou que são subvalorizados. Falou aqui no Panorama Agrícola Edson Silva, gerente da Ipagre Ciran, sobre a Rio Mais 20. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos na entrevista de hoje com o extensionista da Ipagre em Coronel Martins, Alceu Negre, que traz informações sobre um seminário de formação, dias 27, 28 e 29 de junho. Qual a ideia desse seminário, Alceu Negre? A ideia do seminário, na verdade, já é o segundo seminário regional sobre os efeitos dos agrotóxicos na agricultura, sobretudo na agricultura familiar e camponesa. O grande seminário aberto ao público em geral de toda a região oeste, no caso, vai ser no dia 29 de junho no Centro Comunitário aqui de Coronel Martins, onde serão abordados neste dia o perigo a que estão expostos os agricultores, trabalhadores do meio rural, na questão da agricultura química, sobretudo na aplicação dos agrotóxicos. Que vai estar falando é o engenheiro agrônomo Clenoir Soares. E no dia depois desta vem o Sebastião Pinheiro, que é agrônomo, um agrônomo renomado a nível nacional e internacional, sobre a questão da conversão de sistemas, né? Dando uma ideia da questão da agroecologia, da agricultura orgânica. E na parte da tarde, a qualidade de vida e do bom viver sem os agrotóxicos, que é pela Margarete Grando, do Centro de Informações Toxicológicas de Florianópolis. Na quarta e na quinta, então dia 27 e 28, vai ser um público mais restrito, que vai ser em torno de 50 pessoas, na faixa de 50 pessoas, voltada para lideranças comunitárias, secretarias de educação, secretarias de saúde, agentes de saúde. Também vai ser um trabalho realizado pelo Sebastião Pinheiro. Então, a gente pensando nisso, nós vamos fazer este dia 27 e 28 numa comunidade aqui do interior, para que as pessoas cheguem lá e quem vai vir, quem vai estar participando, já vai estar vindo consciente de que serão dois dias extremamente importantes no aprendizado de como que a gente trabalha para a conversão de sistemas, a importância da agroecologia, a importância do agricultor ser o agente de desenvolvimento baseado na independência dos insumos químicos. Conversamos com Alceu Negre, extensionista da Ipagre em Coronel Martins. Muito obrigado pelas informações, Alceu. A gente agradece e reforça para que... Então, a gente está divulgando o evento, está com listas de inscrições, com telefones, com e-mails para o pessoal se inscrever e chamando a atenção especial das comunidades escolares, colégios, do setor de saúde e também de organizações do meio rural, aí sejam sindicatos, pequenas cooperativas. Por favor, Alceu Negre, um telefone e um e-mail para esse seminário de formação. Bom, o e-mail, então, é saude@coronelmartins.sc.gov.br e o telefone é o 0-49-3459-0014. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.